palhaço, minha vida eu já não sei viver. Na cidade, onde tudo é falsidade, em te juro sem temor, os teus olhos lá são de valor. Oh, meu amor, minha vida, criatura, eu já não posso trabalhar, pois teu sonho me tortura. Oh, meu amor, minha vida, criatura, eu já não posso trabalhar, pois teu sonho me tortura. No sertão, com os catinga entrou, o amor é outro amor, vem direitinho do coração. E a gente que tá mal acostumado fica mesmo assombrado com esses olhos que nem de serpente. Oh, meu amor, minha vida, criatura, eu já não posso trabalhar, pois teus olhos me torturam. Oh, meu amor, minha vida, criatura, eu já não posso trabalhar, pois teus olhos me torturam.